走啊。Venta e traz emoção, balança com meu coração, sopra com ar de paixão, as folhas caídas no chão, bosque, romantismo, tesão, outono, clima mais da estação, pauli, perfume exalado ao vento lançado a fim de mim feitiçar. Semente plantada, terra fértil arada, paixão cultivada com carinho, emoção, primavera pra mim floresceu. Hoje são apenas folhas no chão. Equinócio, enfim chegou. De repente cada folha secou. Olha as minhas mãos, teus espinhos feriram o teu instrumento de carinho. E você se foi, me deixando tão sozinho. O mundo dá voltas, rotação, translação. Encontrarei o amor na próxima estação. Venta e traz emoção, balança com meu coração, sopra com mar de paixão, as folhas caídas no chão, bosque, romantismo, tesão, outono, o clima mais da estação, cauli, perfume exalado ao vento lançado a fim de mim feitiçar. Semente plantada, terra fértil arada, paixão cultivada com carinho, emoção, primavera pra mim floresceu. Hoje são apenas folhas no chão. Enfim chegou, de repente cada folha secou. Olha as minhas mãos, teus espinhos feriram o teu instrumento de carinho. E você se foi, me deixando tão sozinho. O mundo dá voltas, rotação, translação. Encontrarei o amor. Encontrarei o amor na próxima estação. O equinócio enfim chegou. De repente cada folha secou. Olha as minhas mãos, teus espinhos feriram o teu instrumento de carinho. E você se foi, me deixando tão sozinho. Paradoxo, o tempo para mim é retrocesso. A vida me esconde seus. verdade é só o percurso do processo. Você se foi e levou meu coração e me deixou desilusão. Mas se quer saber, segredos, eternidade é só percurso do processo.